tomar no cu. Vai tomar no cu, bem no meio do seu cu. Vai tomar no cu, vai tomar no cu.